onda agora. Acordando agora. Desperta pro relógio da vida, porra. Teve gente que nunca dormiu. Gente que nunca dormiu. Você acordando. O que se sabe é só uma gota, o que se ignora é um oceano. Eliminar vários de nós a cada momento, esse é o plano. Não durmo no seu barulho, não viajo no seu bagulho. Reunião de gente bosta, eu classifico como entulho. Planejando chacina, chapados de cloroquina. Seria o killer periférico na lógica assassina. Que não comove, rico não se envolve. Um tiro de nove na cabeça, mesmo sem revolve. Revolta, todo mundo viu. Inocente levado pro cemitério, fuzilados covardemente pelos military. Rever a conduta é muito necessário. Já tinha dado esse papo e não sou visionary. Não é preciso muito pra entender que pra um deles subir, vários de nós tem que descer. Sendo pisoteado, massacrado, humilhado, vigiado, perseguido, esganado, apagado por um mata-leão. Se levanta, negão. Se debate, mas não se combate, porque só abate a partir da nação. Eu vou tomar um chá pra acalmar meu psicológico. Água com limão pro sistema imunológico. Onde do coroa a gente voa, só que voa abaixo. Conectado com a favela, vendo de perto o bisculacho. Quem viveu, quem sumiu, quem desapareceu. Muito cedo pra sair gritando que a favela venceu. Calma aí. Controle suas emoções. Safadeza de governo fode a vida de milhões. Você mudou de vida, o mérito é seu. Mas não tem vencedores na família de quem morreu. Na moral, sem querer desmerecer, nem todo mundo que tem lugar de fala tem o que dizer. E fala merda, querendo ditar sua lei, falando de coisa que sei. Tô ligado, mas não me empolguei. Smoke weed every day. Mas tá longe de ser o meu principal assunto. Em cada beat que eu entro, minha opinião vai junto. Hoje você tem seu rei do jeito que queria. Que te passa a visão com 17 de miopia. Só mais um maluco tá na pista, confundindo seu ponto de vista. Quando morrer não paro, meu rap é raro. Cada um com jeito de fazer, por isso eu não me comparo. Eu sou do bairro, não tô aqui por um acaso. Não chegaria nessa fase com um pensamento raso. Nem dá pra dizer que é o meu retorno, eu sempre tive aqui. Sou daqui, se for engolir, bon appétit. Fala mal de mim, mas não sabe nada. Mão beijada, vida ganha não, vida conquistada. Tu não tava lá, não vem falar que tamo no mesmo barco, não. É o mesmo mar de lama e cada um na sua embarcação. Alguns vão de transatlântico, outros de canoa, algumas de lancha, outros de jangada, na crista da onda, orgulhosamente desprezíveis. Saibam que também nós não gostamos de vocês. Saibam que também nós não gostamos de vocês. Saibam que também nós não gostamos de vocês. De vocês. De vocês. De vocês.